chamei ela pra dançar. Uma, duas, três, a quarta eu intimei. Chamei ela pra dançar. Uma, duas, três, a quarta eu intimei. Na mão, ai que tentação, ai que tentação. Essa mina é um perigo, ela é um avião. Ai que tentação, essa mina me deu bola, eu não vou perdoar. Vem comigo, gatinha, que eu vou te ensinar. Na pegada do Arrocha, cê vai enlouquecer. Com Ramiro e Rafael, até o amanhecer. Amei ela pra dançar. Uma, duas, três, a quatro eu intimei. Chamei ela pra dançar. Uma, duas, três, a quatro eu intimei. A quatro eu intimei. Cerveja na mão, ai que tentação, ai que tentação. Essa mina é um perigo, ela é um avião. Ai que tentação, essa mina me deu bola, eu não vou perdoar. Vem comigo, gatinha, que eu vou te ensinar. Na pegada do Arrocha, cê vai enlouquecer. Com Ramiro e Rafael, até o amanhecer. Chamei ela pra dançar. Uma, duas, três, a quarta eu intimei. Chamei ela pra dançar. Uma, duas, três, a quarta eu intimei. Na quarta eu intimei. Na quarta eu intimei.